domínio do meu psico. Senão a minha rotina me leva a ser psico. Negar a mim mesmo, negar o desprezo, evitar o a esmo, se preocupar em conhecer a mim mesmo. A vida está cheia de frieza no andamento. Eu só preciso resumir em 2 ou 10 mandamentos. Complicação, limitação, imitação de quem já fez. Compreensão, preocupação, porque é um de cada vez. Tem que se preparar, se manter qualificado. É muito trabalho e muito pouco resultado. Investimento, imagem, visão, sonho e plano. Mas a frustração trava qualquer espartano. Davi derrubou Golias, não foi pra ficar exposto. A proposta era casar e não ficar pagando imposto, entre outros. Sem mais cabelo que o Frodo, fica ligeiro ao caminhar pra não escorregar no lodo. O que eu penso é o que me acompanha, mesmo que quando no debate a minha ideia apanha. Eu tento formar um conceito só pra poder ficar em paz, porque quem pensa demais se atormenta demais. É fácil falar de mim, é fácil olhar o rótulo. Difícil pra muitos é olhar pra si próprio, mas tô tranquilo, sim, quero espaço pra mim. Tô crescendo, não importa se ele vai ser pequeno. Obstáculo vai ter, necessidade vai ter, dificuldade vai ter, mas vamos pensar em crescer. O difícil não é crescer, o difícil é entender. Pôr pra fora realmente aquilo que você quer ser. E quando você se encontrar, o resultado vai ser só seu. Posso arbitrar? Olha pra dentro do seu eu. Me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo. Me deixa aí, sem falação, cobração, discussão na boa, só pra me esfriar a cabeça. Me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo. Me deixa aí, sem falação, cobração, discussão na boa, só pra me esfriar a cabeça. Frieza, ninguém senta pra comer na mesa. E ninguém se dispõe a propor a proposta, a franqueza. Beleza, errar o alvo é de natureza. Mas a falta de atenção afogam vidas na represa. O adubo da vida não é fazer bosta e se tornar um bosta. Vai buscar na verdade a resposta. Não tenho medo de falar aquilo que acredito. Eu fui mudado porque conheci o amor de Cristo. Não sou fanático, chato, não jogo pérola na praça. Mas o cristianismo é o único que tem graça. No sentido literário, não quero perder o horário. Vou pegar o expresso pra não fazer papel de otário. No caminho largo, a morte é o salário. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser voluntário. Eu vaguei na via dos meus pensamentos. Meu coração já repousou e abasteceu em vários estacionamentos. Quantas vezes eu desci pra desistir e ajoelhei. Mesmo prostrado ao cansaço, não quis, não me entreguei. Muito desqualificado em várias áreas da minha vida. Mas não pisei no freio porque só encarei subida. Eu vou tomar cuidado com a maldade da pupila. Eu vou derrubar a muralha, nem que seja da China. Não subestime o meu eu, porque isso é um engano. Você nem imagina a potência de um ser humano. Agô, família, upa, inspiração. Ouvi com uma atenção, vou invadir seu coração. Passo queijo, a goiabada, tô presente, é uma invasão. Dá boas novas, novas boas, colidindo com a razão. Quebrando Luke, Kant, até o Descartes. Influenciado em Paulo pra combater um bom combate. Com talento ou sem talento, o que vale é o sentimento. Agô, esses foram os meus pensamentos. Me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo. Me deixa aí, sem falação, cobração, discussão na boa, só pra me esfriar a cabeça. Me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo. Me deixa aí, sem falação, cobração, discussão na boa, só pra me esfriar a cabeça. Me deixa sozinho comigo, me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo, me deixa só por uns instantes comigo, me deixa sozinho comigo, me deixa sozinho comigo, me deixa só por uns instantes comigo, me deixa só por uns instantes comigo.